eu levei quando você pediu um tempo. Por um momento achei ter acabado o sentimento. A tua solidão eu não podia ver. Não vi que o meu tempo era pouco pra você. Querendo construir um bom futuro pra nós dois, eu quase destruí o que nós temos de mais lindo. Agora deixo os meus compromissos pra depois, pra poder ficar mais tempo contigo. Podemos sair, ir ao cinema e mais ainda buscar emoção nas coisas mais simples da vida. Com certeza acender nossa paixão. Podemos sair.